Quebec, Leite, autorização para Aracaju. 3283, Aracaju, um minutinho para cópia. Separe Puca Jama após direto Aracaju, aguarde cópia, 3283. Autorizado para o ponto de espera da pista 10, quando lá chame a torre em 118.95, TAM 32 e no meia. Armando espera da 10, 295 lá, 32 e no meia. Prossigo 924. Pistão 2, pronto para o curso do amarelo. Gente, aguarde, só vai executar simultâneo com o companheiro que está do outro lado, aguarde um instante. Ok. Solo TAM 3205, está com o POB de 183-0405 de autonomia, alternando o Galeão, está pronto para o táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame a torre em 1895, TAM 3805. Ok, ponto de espera da 10, pátio, Índia e Alfa, 1895 lá, com o TAM 3805. É correto. 8, tem um bom voo. 1208, Chamaral, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, 32, tudo bem, pronto, ponto de espera da 10. Olá, Lima, tenho 200, perfil Momo. 200, Momo, 5447. Vamos iniciar lentamente o seu tráfego número 2 para decolar. Reporte 4 para o táxi. Afirma. O gol do portão 4 aí, o no meio 00, iniciou o push, era pra guardar o tráfego pra passar caldo, ok? Precisa, dentro de breve será autorizado o conquista. Vai manter a Arbor, grato, 2230, passaredo. Não dá pra passar, na posição que tá aí não tem como passar, não tem separação. Estava do setor sul taxiano pelo pátio, estava no outro setor ali, no setor sul da taxiano, contornando o terminal. Negativo, vamos acelerar, aqui do sul. Chegando agora no 050, Bravo Coelho. Gente, fome para a descida. Reportará para a descida, Bravo Coelho. 1-333 Congonhas. Aguarde cópia, 1-333. Azul 41 no meia, significação desse mantém 060, chegada Mari. 060 Mari, Bravo que o Índia pode voar direto do lance? Afirmo. E incrementando a descida, incrementando a velocidade da descida, está autorizando até 2.500 pés. Desce para 2.500 pés na proa de zona, Bravo Coelho. Estimativo, então desce para 2.500 pés com 1.014 a partir de agora. 1.014. Entrando no meio, reduz para 230 nós. Ano 3193, chame Recife agora, ano 251, alternando 3325. Exatamente, o Gol no 600 mantém o ponto de espera da pista 1-0. Salvador. Está pronto para copiar? Escuta, Golão 3-2. Não, TAM 3-2-8-3, confirme na escuta. Escuta, TAM 3-2-8-3. Está autorizado para Aracaju, nível 190. Decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, Jamon após direto Aracaju. Frequência do controle, 1208, a torre em 1-18-95. Seu código transponder 5122 TAN 3283. 3283, autorizado para Caju, nível 190, decola da décima curva esquerda, a saída Puca, Jamon após Aracaju direto. 208, a frequência do controle, 119-1295, a frequência da torre. 5122 com o transponder TAN 3283. Informe pronto para o posicionamento TAN 3283. Está pronto para o posicionamento TAN 3283. Está pronto no portão número 3, correto? Afirmativo. Autorizado, reporte para o táxi 3283. Está autorizado, 3283. 1333, agora sim, pronto, cópia. Pronto, agora 3233. Para Congonhas, nível 360 autorizado, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde interceptará Pesulu 1-6. Esta rota até Belo Horizonte após DCT Trive via plano de voo, rota do plano de voo. Frequência do controle 1208, a torre em 1118.95, seu transponder 5131, Gol na 333. 5131, transponder? Correto, 5131. Autoridade 360 e a decolada 10 curva direita da El e da Brin. Intercepta Super Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, Cidade Trim e Rota do Plano. 208 controle, 2954, 531 transponder, Gol no 333. Correto, informe pronto, puxa o acionamento no 333. Foi da lá. 3216, muito boa tarde, decolado 1800 para o 370. Tá 3216, contato radar, decolagem, vigilância, subir até o 370. 370. Zulu 30, vou direto Conquista. Boa Conquista agora, dá presente, 2230, passarela. Livre decolagem da 10, o vento 1-0-0 graus com 1-4-9. TAN 3805, alinhar e manter após a rolagem no Gol. Ali mantém 1-0, TAN 3805. Tael Leda, depois seu voo direto, Bidev, ok? Bidev, que isso vai sair na per novembro 8-7. Fazer essa correção aí, ok? Ok, da El Leda Bidev, realmente está baixando um pouco de aí. E já estou pronto para o acionamento. Está livre acionar, reporte Tox Oscar Golf X-Ray. Muito obrigado, vai acionar e já me deu uma barba. Obrigado. Boa tarde, mantenha o ponto de espera da 1-0. O Gol no 600 decolou a 5-4, controle agora 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, boa tarde, 1-2-0. 0 passarela. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 600. Gol no 600, contato radar, decolagem, sube e mantenha 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, Gol no 600. 490 ciente da Quebec, posição 180 para Petrolina. 5490 para Petrolina, eu já tenho pré-autorizado o 200, aceita ou aguarde a nova coordenação? Pode ser o 200. Ok, então para Petrolina 200, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Cumpre inicialmente o perfil da saída Momo até Momo após DCT. Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5135 trip 5490. Ok, então, autorizado 200 para Petrolina, decolagem 10, perfil Momo após DCT. Controle 1208, a torre 1895 e o transponder 5135, trip 5490. Correto, informe pronto para o push estacionado, pátio 3, confere. Confirmo, pátio 3. Reporte pronto para o push estacionamento. Andará 5490. São 3805, decola 56, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Para o ponto de espera da 10, via India e Alpha, quando lá chama a torre em 1895, dão 3283. Sim, India Alpha, 3295, quando lá, dá 3283. Salve Gola 394, puxa acionamento no meia dúzia. Portão meia dúzia, está autorizado. Reporte pronto para o táxi no 394. Reporte o táxi 394. 2000, direto, hotel 3805. Localizador. Bravo pela Índia, mantém a velocidade, chame a torre agora em 1895. Complete a aproximação. Isso, mantém a velocidade, chame a torre em 1895, Bravo pela Índia. Zero decolagem pistão no zero, vento 100 graus com 15 nós. Salvador, Bravo pela Índia, 4 milhas para o centro. Pego Bravo Kilo Índia, boa tarde, final da 10, continua a aproximação, repórter passando marca 2TER. Vai reforçar o Cerno, Bravo Kilo Índia. A intenção de pouso do Bravo Kilo Índia é 10, pistão no 7. 10, senhor. Ciente. Série 2230, chama em Recife em 288, antena 260. 288, Ronda 260, 2230, Fortaleza, obrigado, boa tarde. Salvador, agora 3333, pushback acionamento do 9. Autorizado, reporte táxi, 1333. Vou dar uma taxa, agora 3333. 208, voo 1924. Controle, Salvador, Sérgio Gol 1924. 1924, boa tarde. Tato Radar em decolagem, submantenha 350, saída PUCA. Ok, a função de voo 350, saída PUCA. 1924. Azul 416, livre aproximação dessa para 2000, informe estabilizado no localizador. 2000 vai informar estabilizado no localizador, Azul 416. O pistão no zero, vento 110 graus com 10 nós. Autorizado com 110, Bravo que meia. Oi, Salvador, boa tarde, é o Tan 3283, pronto no ponto de da 10. Tan 3283, boa tarde, mantenha o ponto de espera da pista 10. Vai manter, Tan 3283. 3545, alternando 2085. 3545, 2085, boa tarde. Boa. 125447, chame Recife, 12545, autônomo 2685. 12545, 12685, DB5447, obrigado. Chame Recife, 12545, alternando 2085. 25400, boa tarde, 2605, boa tarde, 1607. Recife, boa tarde, eu chamei a 6, Corrigão Salvador, boa tarde, eu chamei a 6320, informação Quebec. Eu chamei a 6320, boa tarde, eu chamei a identificação desse mantão 050, chegada Mare. Boa, 050, chegada Mare, velocidade passou de TAP. Afirme, está livre, TAP. Zero cinco zero. Chame Recife 251, alternando 3325. Foi feito vários contatos rádios sem retorno desse controle, até 40 milhas. 08 a bordo, 5 de autonomia alterna Florianópolis. Ciente, inicia o táxi. Reporte para ingressar no pátio 1. Reporte para ingresso no pátio 1, Oscar Golf X-Ray. Ele vai iniciar, reportar para ingresso no pátio 1, Oscar Golf X-Ray. 2085. ILS Azul 4116. Azul 4116, complete aproximação ILS, chame a torre Salvador em 118.95. 1895, braço, Azul 4116. Galeão. Inicie seu táxi lentamente, reporte passando através do portal 6123333. Reporta lentamente, então reportará através do 612, o gol no 333. Correto. Espera, 13325. Acabou o Fox Way. Ingressa no Índia. A intervenção chama 118.95. Até o Fox Way, obrigado. Obrigado. Informação de pista livre, o azul 4116. Aguardando, 4116. Boa tarde, Bravo Kilo Índia, Libra, Delta, Panamá. Bravo Kilo Índia, táxi autorizado. Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio 1, Bravo Kilo Índia. Pela Alfa, vai reportar antes da Juliette, Bravo Kilo Índia. Salvo Salvador, foi boa tarde, está na 1142. É 1-42, boa tarde. Autorização Recife, quando obteve. Ciente, aguarde conta, é 1-42. Aguardando, teria saída prevista para o 6-1-42, então. Afirmo, é Puca com transição Aracaju. Puca Aracaju, graças. O gol no 3-3, através do 612. Pode prosseguir em frente, Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 1895 no 333. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 1895 no 3-3. Salve Salvador, boa tarde, Janel 6305 com a informação Quebec no portão 08, solicita Guarulhos, nível 360. Fala Guarulhos, no 360, está autorizado 360, decola dando zero com a primeira curva direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Pesulu no 6, esta rota até Belo Horizonte após DCT Trive conforme o plano. Frequência do controle, 1208, a torre 11895. Seu transponder 5140, o Chanel 6315. Gente, está autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva direita. A saída da El, posição lida, após direto Trid, intercepto Zulu 16, até Belo Horizonte, após Trid, conforme o plano. Controle após 208, torre 295, oceano 5140, Oxané 6315. Corre pronto para o push 6315. Voltarei. Bravo Kilo Índio, observe o Boeing 37800. Após o mesmo liberar passagem, prossiga via pátio, ingresse na Lima, Mike, informe na Quebec para cruzamento da, para ingresso na 17, o Bravo Kilo Índio. Passagem, Otan 3283, pegou da 10 para o da Puca, chamo. Otan 3283, boa tarde. Contato radar de decolagem, suba e mantenha o nível de voo 190, saída Puca. 190 vai manter, Otan 3283, obrigado. Azul 41-16 no solo 06, libera a direita e chama o solo 121-9. Seria daqui a quantas milhas? Seria mais aproximadamente 5 milhas. Fome livre de informações então na Proliduna 63, descendo para o 50. Vai reportar quando estiver livre, reportando. Descendo ao 050. Controle instalador, é o 32283. Havia possibilidade de coordenação por hoje Aracaju, está presente? Inicialmente, foi Jamon aguardando Aracaju, 323. Ok, Jamon aguardando Aracaju, está 323, obrigado. Prossiga. Abraço, abraço de Colô de Serra, já é Coimbra, o destino é Morro de São Paulo, o caminhão sobrevoa na região do Morro de São Paulo. Recebi seu plano? Só confirmando. Fica na região de São Paulo. Eu tô no norte do aeródromo? Afirma aqui, perto da Ilha Grande. Ok, tem algum transponder alocado? 0100 por acaso? 0100 no transponder. Ok. Confirme o equipamento, pessoas a bordo. Ok, prossiga, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, 1000 watts carbravo, acione 0126, 0126 o transponder, informe livrando sobrevoo neste setor. Confere o Oxenem 320, desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 104, livre aproximação, informe estabilizado no localizador. Tempo 2000, ajustado em 614, da nível DSXV, vai reportar estabilizado, 6320. Controle, boa tarde, Gona 394, da EL, passa 2000. O Kilo Índia, chame agora a torre novamente, em 1895, para ingressar na pista no 7, bravo Kilo Índia. No 394, confirma livre da restrição. Suba o 360 após 2000, direto Leda, no 394. Está em contato com a data. Possível, 2000 Leda, direto ao 360, 394. Tudo e mantém 1703283. 7003. 3283 autorizado, 1703 com final direto Aracaju. Direto Aracaju. Aracaju da presente, tá 3, 2, 3. Afirmativo subindo e mantendo o 170. 170, vamos cotejar. 3 alinhar e manter após a rolagem do feno. Após a rolagem do feno, alinhar e manter o gol no 333. Vicente, Bravo, Kilo Índia, boa tarde. Papapasca, Golf X-Ray, decola os 1-1, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, meu. Bom trabalho, boa tarde a todos. Boa tarde. Oscar, Hotel Kilo, confirmado? Afirmo, Oscar, Hotel Kilo, está aguardando Salvador para a terceira de 3. Qual parte que o senhor se encontra? Sente para Teixeira de Freitas 180, decola Delno 7 com curva direita, saída Coral. Frequência do controle em 1208, a torre em 11895. Seu transponder 5145, Oscar Hotel Kilo. Autorizado, Salvador Teixeira, decola Delno 7 com curva direita, vai cumprir o perfil da Coral. Transponder 5145. Controle 1208, a torre 1895, aplicativo. Chamei para acionamento, táxi e decolagem, pista 17, chame a torre em 11895, Oscar Hotel Kilo. Chama a torre para acionamento, Oscar Hotel Kilo. Café visual com a cabeceira 190 em Salvador. Chamei 6320, completo sua aproximação, ILS, chame a torre em Salvador em 118, decimal. Chamando a torre Salvador 1895, uma boa tarde, um bom trabalho. Táxi 5490. Vamos parar, 5490. 6320, boa tarde, continua a aproximação, reporta no marcador externo embaixo de travado. Vai reportar no externo, 6320. Papatango, Oscar Hotel Kilo, no Pátio 5, livre acionamento, chama pronto para táxi. Livre acionamento, confirmando, é transporte de enfermo? Confirmo, transporte de enfermo, Oscar Hotel Kilo. Vicente. Qual o nome da localidade? 3, está livre a decolagem da 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4 nós. Livre a decolagem, agora 3-3-3. Então decola da 1-7 com curva direita, saindo no corredor Axé. Frequência do confirmado. O seu setor, essa fazenda é para o setor norte de Salvador, confirmado, não é isso? 4-8, ok, então. Sai com o corredor Axé inicialmente, com curva direita, decolando da 1-7, via corredor Axé. Frequência do controle em 1208, a torre em 1895. Acione o código 5074, o Lima Kilo Zulu. Sou externo, baixo checado, Oxané 6320. Gente, Oxané 6320, tráfego avistado, vento 120 graus com 14 nós, autorizado pouso, pista 10. Tive pouso na pista 10, por gente, reconfirme o vento, por gentileza. 110 graus com 10 nós.